corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho. Me escorreguei, saí de fininho. Eu esqueci que na cana tem nó. É que eu fui convidado por dona Titi pra curtir um barato na sua caxanga, na boca do mato, e quase fecharam o meu paletó. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho. Bebendo uma serva, comendo ciscante, aí pintou um negão, todo ignorante, ela toda sem graça, este é meu marido. A salvação é que eu não sou bobo, aprendi na Bahia a jogar capoeira com sabedoria, senão meu compadre eu estava perdido. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho. Me escorreguei, saí de fininho, eu esqueci que na cana tem nó. Curti um parado e lá na sua caixanga, na boca do mato, e quase fecharam o meu paletó. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho. Escorreguei, saí de fininho. Eu esqueci na cana tem nó. É que eu fui convidado por dona Titi pra curtir um barato na sua caixanga, na boca do mato, e quase fecharam o meu paletó. E eu estava na minha, bebendo uma cerva, comendo ciscante, aí pintou um negão, todo ignorante, e ela toda sem graça, este é meu marido. A salvação é que eu não sou bobo, aprendi na Bahia a jogar capoeira com sabedoria, senão meu compadre eu estava perdido. Corcoviei, corcoviei, saltei de banda e fiquei miudinho. Escorreguei, saí de fininho. Eu me esqueci que na cana tem nó. São Bento.